anterior. Podemos ir? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. E nas últimas aulas, nós estivemos tentando recompor as fontes do que nós poderíamos chamar de a cosmovisão do esquerdista militante ou simpatizante esquerdista médio hoje em dia. É evidente que dessas pessoas, nenhuma que eu conheça tem a menor consciência das fontes, da origem, dos seus, não só das suas ideias, mas dos seus sentimentos, das suas reações, sobretudo do seu critério moral. Aliás, não saberiam sequer descrever qual é o critério subjacente aos julgamentos que fazem. Mas, aí nós temos um problema extremamente complexo, porque são pessoas que realmente sentem as coisas de uma determinada maneira, tá certo? E não tendo a consciência das fontes, não têm a menor condição de julgar aquilo que estão dizendo, que estão sentindo. Então, o que você tem aí é uma conduta, na verdade, impulsiva, voltada contra ídolos, fantasmas, e assombrações, etc, etc. E aí você vê casos em que a mente se torna tão esquisita, tão complexa, tão inextricável, que ela é um poço sem fundo, um abismo para a própria pessoa. O sujeito não se entende, não sabe o que está fazendo, e justamente na medida em que não se entende, se sente enraivecido, revoltado, quanto a não se sabe o quê. Pela multiplicidade das fontes que nós demos, e vocês sabem que todas essas fontes estão presentes, que os efeitos delas estão ainda em vigor no sistema educacional, na mídia, nas artes de espetáculos, etc, etc. Então você tem a ideia, da influência maciça exercida sobre o pobre cidadão comum, que nem sabe de onde tudo isso veio, e, portanto, não tem a mais mínima condição de julgar o que ele está dizendo. Então, desde o início do curso, eu insisto nesse ponto, que é fundamental para a formação da consciência você saber qual é a origem das suas ideias, de onde você as tirou, por que você acredita, quem fez você acreditar nisto ou naquilo. Se você não sabe nem sequer a origem, então é claro que você não tem a mais mínima condição de julgar a ideia, porque com a origem vem a conotação precisa, né? Conotação que essas ideias têm. Quando o sujeito, mesmo que o indivíduo saiba o nome das ideias, isso não quer dizer que ele tenha noção da sua substância, muito menos do seu sentido histórico real, ou seja, que corrente histórica eu estou me filiando quando digo isto ou quando digo aquilo. Mas, então, também já expliquei muitas vezes que a própria pergunta, qual é a origem das suas ideias, não é geralmente compreendida. Quando você pergunta de onde você tirou essa ideia, a resposta é geralmente um argumento em favor da ideia. Daí eu digo, não, mas eu não estou perguntando a justificação da ideia, eu estou perguntando a origem, da onde você tirou isso, por que canais isso veio parar na sua mente. Então, a inconsciência disso é geral e maciça. Então, isso quer dizer que, por exemplo, se o indivíduo, nestas condições, vai estudar um negócio chamado ciências sociais, você imagina o resultado que pode dar. Quer dizer, o indivíduo não tem a mais mínima condição de examinar a sua própria posição na sociedade. Ele não sabe quem é ele dentro do tecido social. Mas daí ele aprende nomes de teorias e esquemas verbais, repete, e acha que isso é ciência social. Quer dizer, é claro que não existe ciência social se você não é capaz de analisar a sociedade desde o ponto de vista do lugar que você ocupa nela. Quer dizer, quem é você dentro da sociedade, dentro das classes sociais, dentro das correntes de influência, etc, etc. Você não sabe onde está, então você não pode desenhar o que está na frente. Você é como um desenhista que estivesse móvel em relação a um objeto a ser desenhado também móvel. Tá certo? Que desenho vai sair? Não vai sair nada, evidentemente. Tá certo? Então, esta é a situação, e não somente, não estou falando somente de estudantes, coitadinhos, eu estou falando de formadores de opinião. Se eu fizer esse teste em cima do Fernando Henrique Cardoso, ele não passa. Ele não sabe a origem das ideias dele. Ele não tem ideia das influências recebidas. Porque foram recebidas desde a infância por mil canais e ele jamais demonstrou o menor interesse em recompor isso aí. Né? Existe um livro muito interessante do filósofo Alain, Émile Chartier, que chama História das Minhas Ideias. Né? Existe também no livro do Eric Voegelin, Anamnesis, é sobre isso, quer dizer, como o quadro de referências com que você vê o mundo foi se formando a partir de influências que vêm desde a infância, certas impressões primordiais que você teve, tá certo? Ele conta ali impactos e experiências que teve aos 2, 3 anos de idade e que de algum modo estruturaram depois, ou criaram um molde no qual iria se depositar depois a sua visão do mundo. Eu fiz a mesma coisa num blog que eu mantinha com um texto chamado Memórias de um Brontossauro, né? E não sei, o filósofo Mirim. Esses são dois textos que estão, esse é um esboço de uma espécie de anamnese, né? É claro que eu examinei muito mais coisa além disso, e hoje eu tenho certeza de que eu sei de onde saíram. Tenho a recordação muito clara de cada influência recebida. Eu me lembro de quem disse o quê, aonde eu li o quê, que, de onde eu tenho certa imagem que impactou em mim. Eu poderia escrever uma autobiografia da minha consciência. Não é necessário escrevê-la, evidentemente, porque isso é para meu uso pessoal. Eu posso escrever partes dela apenas como uma espécie de modelo para que outras pessoas façam a mesma coisa com a sua vida, né? Mas esse é o tipo de reflexão sem o qual você não tem a menor ideia de onde você está, na sociedade, na história, na cultura, na vida humana e no planeta. Tá certo? Se você pegar os intelectuais brasileiros, tá certo? Tipo Marilena Chauí, Emir Sader, Leonardo Boff, Frei Beto, nenhum deles tem a menor noção disso aí. Ou seja, você pega uma confusão interna e em cima da confusão você coloca, né, meia dúzia de esquemas verbais aprendidos na universidade. E isso é o que se chama, no Brasil, uma formação intelectual. Então, é uma situação realmente catastrófica. E note bem que isto não é um fenômeno universal. Quando você pega a intelectualidade europeia, pouco importante qual seja a ideologia do neguinho, você não encontra esse nível de inconsciência. As pessoas sabem de onde saíram. Se você pega, por exemplo, sei lá, um Georg Lukács ou um Pierre Bourdieu, eles sabem quem eles são, eles sabem onde eles estão, eles têm ideia da sua origem. Hein? E no Brasil isso inexiste por completo. Eu não conheço um único neguinho que tenha consciência da sua formação. O último que eu vi, né, assim, com um documento público, foi o Gilberto Freire. O Gilberto Freire tinha uma ideia, vamos dizer, da sua infância, das condições da sua educação e das influências primordiais recebidas ali e como essas influências primordiais foram se articulando com outras mais diferenciadas, mais sofisticadas culturalmente, que ele foi recebendo depois, quando foi estudar no exterior, etc, etc. Então, esse tem consciência, ele pode dizer, eu sei mais ou menos quem eu sou, né? Eu até adotei como divisa a frase do Dom Quixote, eu sei quem sou. É a coisa mais importante, você saber quem você é. Mas, então, saber de onde você veio, né? Porque você é, quem te ensinou o quê, quem te influenciou, e de onde veio toda a constelação de imagens, de ideias, de sonhos, de desejos, de expectativas, de julgamento que compõe a sua visão do mundo e, portanto, a sua atuação pública, se você tiver alguma. E nós vimos pelas aulas anteriores o como é imenso, variado e complexo, né? O conjunto de fontes que formam a mentalidade média das pessoas. Quando você vê uma única reação do indivíduo a qualquer acontecimento, agora houve esse atentado, então aparecem pessoas falando, né? E no julgamento que fazem, você vê a presença de toda essa constelação de fatores que está, por assim dizer, falando pela boca dele, como se ele fosse um boneco de ventrílogo, né? Eu consigo fazer essa análise, eu sei de onde as pessoas tiraram as ideias. Elas ainda não sabem, né? E qual é a cadeia de raciocínios e de associações de ideias que resulta, no fim, em determinadas opiniões. Eu sou capaz de reconstituir isso e o próprio sujeito que está falando não sabe. Então, isso quer dizer que no Brasil nós temos, vamos dizer, entre outros fatores, nós temos uma crise da ciência social. Não há uma ciência social capacitada para lidar com a complexidade da sociedade brasileira. A ciência social se limita a repetir, a macaquear esquemas de 50 anos atrás, tá certo? Aprendidos de... Mesmo esses, as pessoas não sabem exatamente de onde saíram, né? Então, por exemplo, se você pega um negro que diz que é marxista, né? Eu digo, muito bem, mas aqui quais são as correntes marxistas que influenciaram a sua cabeça? Você tirou essa ideia do George Lucas, do Karl Porsche, né, do Trotsky, do Stalin, do Pachucanes. As pessoas não sabem. Por quê? Porque vem a influência em bloco, sem uma correta discriminação das várias correntes e das fontes. Então, isso quer dizer que a cabeça de cada opinador brasileiro é uma maçaroca de influências não trabalhadas, não analisadas criticamente, e que, portanto, só pode se exprimir mediante reações emocionais. Quer dizer, é apenas uma impulsividade. O que as pessoas dizem não são ideias, são sintomas de uma confusão interior, são sintomas de um desconforto interior que as pessoas sentem. E esse desconforto, como elas não são capazes de lidar consigo mesmas e de rastrear a formação da sua mente, esse desconforto se expressa em revolta contra alguma coisa. E se você perguntar exatamente qual é essa coisa, eles não sabem. Mas se você disser, por exemplo, minha revolta é contra o capitalismo, né? É fácil você perceber que não é. Porque hoje, quando você... Vamos supor que você participa de um desses movimentos populares, aí, tipo Revoltados Online ou coisa assim. Contra quem você está lutando? Você está lutando contra o Google, você está lutando contra a Microsoft, você está lutando contra o Facebook, você está lutando contra todo um conglomerado de mega empresas internacionais que são aquelas que tentam boicotar você e impedir que você fale. Então, como... E, por outro lado, as pessoas que estão contra você, elas dizem que estão lutando contra o capitalismo. Naturalmente, elas vão achar que o capitalismo é você. Por exemplo, o capitalismo é o Olavo de Carvalho, o capitalismo não é a Microsoft, o capitalismo não é os Rockefeller, o capitalismo não é o Bilderberg inteiro. O capitalismo deve ser o Olavo de Carvalho. Ou, sei lá, o Felipe Moura Brasil, ou qualquer outra coisa assim. É claro que isso é uma confusão mental absolutamente psicótica. Mas, e também, se você, se o indivíduo, em vez de tentar definir o contra que ele está, ele tenta definir a favor de que, o panorama é ainda mais confuso. Eu digo, você quer, por exemplo, sei lá, a liberação sexual, você quer o casamento gay, mas ao mesmo tempo você quer onde o triunfo do Islã. Você está a favor dos terroristas islâmicos e você está a favor da liberação que existe, etc, etc. Então, o indivíduo simplesmente não sabe de que lado está. Não é isso? E quando você vê um caso como esse que aconteceu na França, quer dizer, uma meia dúzia de terroristas islâmicos invade um jornal que, além de ser anti-islâmico, é anticristão, anti-judaico, etc, etc, e que é um radical de esquerda, ultra-radical de esquerda, entra lá dentro e mata todo mundo. Então, é claro que isso reflete uma confusão interna do próprio movimento revolucionário. Como aliás, sempre houve. Tá certo? Por exemplo, na Guerra da Espanha, os comunistas mataram mais anarquistas, que teoricamente estavam lutando do lado deles, do que mataram franquistas. Isso sempre aconteceu, quer dizer, essa confusão também não é de hoje. Mas o fato é que esta confusão de fontes na formação íntima das pessoas bloqueia qualquer possibilidade de um diálogo racional e de, portanto, uma vida intelectual. Não há vida intelectual nenhuma no Brasil, certo? Dizer, nenhuma, zero, zero, zero. O que existe de vida intelectual no Brasil é neste curso, ou é um filhote, é um pseudópodo deste curso, e mais nada. Não há vida intelectual nenhuma nas universidades brasileiras. É zero, absolutamente zero. Porque o estado de espírito, em geral, é este aqui. São pessoas, vamos dizer, cuja vida interior é uma maçaroca de sentimentos confusos e toscos, e que se expressa numa revolta quando não se sabe o quê. Quer dizer, você está contra o aumento da passagem de ônibus, porque você acha que você lutando contra a passagem de ônibus você vai libertar o terceiro mundo, né? É uma coisa absolutamente louco, né? E quando você vê quais são as pessoas que estão participando do movimento Passe Livre, eu digo, bom, existe ali algum pobre, algum favelado que não possa pagar 20 centavos? Não, não tem nenhum. Ou seja, eles estão lutando por uma coisa que realmente não os afeta, não modifica a sua vida em nada, mas que é um símbolo de uma coisa qualquer odiada. Qual é a coisa odiada? É o mundo ocidental, isto é, o Geraldo Alckmin. É? Quer dizer, coisa de louco, absolutamente, né? Então, as coisas vão assim, assumindo, vamos dizer, um aspecto cada vez mais caricatural, e no caso específico do Brasil, isso toma formas de um grotesco que não é concebível desde fora do Brasil. Explicar aqui para um americano, né? Se você pegar, por exemplo, esses vídeos toda hora aparecem no YouTube de escolas onde colocam criancinhas de 5, 6 anos, né? Danças eróticas, peladinhas, junto com mulheres com os peitão de fora. Os americanos não acreditam que isso está acontecendo. Porque aqui, nem mesmo o gaysista mais radical imagina a possibilidade de fazer uma coisa dessa. Quer dizer, nós vamos introduzir danças eróticas na pré-escola. Aqui não tem nenhum gaysista, nenhum liberacionista radical, não digo que lute por isso, mas que pense nisso. Ninguém pensou em fazer isto. E não são capazes de pensar. Isso quer dizer que aqui você ainda tem algum resíduo, vamos dizer, de uma racionalidade tradicional, que seria aquela mescla de iluminismo e cristianismo que veio com os pais fundadores. Isso ainda existe, isso ainda funciona como quadro de referência para as pessoas. Mas no Brasil não tem isso. No Brasil as pessoas estão soltas no espaço. E, então, isso quer dizer que as influências se combinam de uma maneira absolutamente anárquica e resulta apenas num comportamento impulsivo, num protesto que não tem objeto e que é apenas a expressão de um desconforto íntimo. Então, é claro que, antes de ser um problema, uma crise política, isso é uma crise cultural, uma crise psicológica gravíssima, como nunca houve no mundo. Tá certo? E é por isto mesmo que eu não creio que isto possa ser corrigido mediante uma ação política. Então, quando eu comecei esse curso, eu comecei com a seguinte ideia. Falei, bom, nós precisamos formar uma nova geração de intelectuais que consiga botar um pouco de ordem na vida cultural brasileira e criar as condições de um diálogo, de um debate, até mesmo de um debate racional entre esquerda e direita, até isto. Nem isso é possível no presente momento. E daí, quem sabe, ao longo de 20, 30 anos, se forma uma classe política melhorzinha e as coisas podem tomar um rumo melhor. Isso foi a minha ideia. Passados 4 ou 5 anos de curso, eclodem estes movimentos, tipo revoltados online, assim, anti-Dilma, pedido de impeachment, pedido de intervenção militar. Assim. Bom, a coisa me pareceu desde o início uma ejaculação precoce. Né? E, evidentemente, eu não ia boicotar esses movimentos. Tá certo? E pude dar um apoio moral, assim, modesto, mas um pequeno apoio moral. Mas sabendo que esses não são ainda os movimentos de que nós vamos precisar para melhorar o Brasil, para colocar o país no outro rumo. Eles expressam apenas uma indignação popular inteiramente justa. Tá certo? Porém, vocês não podem esquecer um paragrafinho que eu coloquei online faz tempo, dizendo quais são as etapas que existem para a formação de um movimento político. Um movimento político, a formação de qualquer movimento político tem que ser precedida de anos e anos de debates entre intelectuais altamente qualificados, até você obter mais ou menos, vamos dizer, um panorama do que está acontecendo e do que está te incomodando, afinal de contas. Sem isso, simplesmente não é possível. Se você observar, por exemplo, a Revolução Russa, você vê que os debates entre intelectuais sobre a sociedade russa começaram mais ou menos em 1840, 1850. Quer dizer, começaram 60 ou 70 anos antes da Revolução, até que essa corrente de ideias foram se condensando em várias, das quais uma, por ser a mais esperta, a mais descarada, acabou tomando a iniciativa e controlando o fluxo de acontecimentos. Se você pegar a esquerda no Brasil, a fundação do PT foi precedida de 20 anos de discussões. Né? Quer dizer, quando houve o golpe de 64, a esquerda se recolheu, né? E diz, agora vamos reunir aqui as cabeças pensantes e vamos discutir para ver se a gente entende o que aconteceu e por que foi que nós caímos do cavalo. Né? Desses 20 anos surge o projeto do PT, altamente influenciado já pela estratégia do Antônio Gramsci. Mas, em 64 houve uma espécie de divisão de trabalho, uma parte da esquerda foi para as guerrilhas e outra parte foi para casa estudar para ver se entendia o que tinha acontecido. A primeira morreu e só serviu de símbolo aglutinador. Serviu de garoto propaganda para a segunda facção. E essa segunda facção foi justamente a que percebeu que precisava criar uma modalidade de luta completamente desconhecida no Brasil, tá certo? Que era justamente o tipo de militância que veio a aparecer com o PT. O PT não tinha nenhuma autodefinição ideológica marxista, nem comunista, nem coisa nenhuma, tá certo? Ela vinha apenas com um tom populista, tá certo? Mas não muito diferente daquele que tinha sido utilizado pelo antigo PTB do Getúlio Vargas. Apenas não estava centrado na figura do governante Getúlio Vargas. Mas encontra um outro símbolo aglutinador que era melhor do que o Getúlio Vargas. Por quê? Porque era um sujeito que vinha da classe operária. Então, pela primeira vez na história da esquerda brasileira, havia um líder operário. Pela primeira vez. E isso, evidentemente, faltava, porque todos os líderes anteriores eram intelectuais ou pessoas de classe alta, tipo Caio Prado Júnior, ou engenheiro de formação como Carlos Marighella, ou advogado, era assim, era gente de classe média alta somente. De repente apareceu essa coisa maravilhosa, um operário, que nem um cheque, com H-U-M, né? Um operário. Esse operário então vira o símbolo de tudo. Então, esta luta que se trava, sobretudo na esfera simbólica, na esfera do imaginário, ela expressa uma mudança radical de estratégia da esquerda brasileira. Tá certo? Então, você vê que antes disto, a estratégia da esquerda era eminentemente eleitoral e visava a se infiltrar no governo. E desde o governo promover, então, vamos dizer, a revolução. Com o PT a coisa muda completamente de figura. Eles dizem, não, nós não vamos fazer a revolução em cima, nós vamos fazer embaixo, na sociedade, nós vamos conseguir, vamos dizer, armar aqui uma militância tão vasta e tão bem articulada, tá certo? Que ninguém vai conseguir segurá-la. E, de fato, fizeram. Eu lembro quando começou o PT, as pessoas se devotavam ao PT como se fosse uma religião, como se fosse a salvação da sua alma. Davam tudo para o PT, davam seu dinheiro, davam, às vezes, 40, 50% do que ganhavam, davam para o PT. Então, também outra coisa inédita na história da esquerda brasileira, você vê milhões de pessoas dispostas a sacrificar tudo por um movimento político. E, decorridos 20 anos, esse partido chegou ao poder, evidentemente. Então, total, 40 anos. Né? 20 anos de debates, discussões, investigações e análises. Depois, 20 anos de militância e propaganda, e daí, pronto, chegaram ao poder. Não existe atalho para isto. Não existe a estrada real, porque você vai direto. Isso não existe. Então, isso quer dizer que todos esses movimentos que eclodiram, eles não têm uma retaguarda intelectual e estratégica suficiente para poder mudar o curso das coisas. Eles apenas expressam descontentamento. Esse descontentamento é inteiramente justo, então quer dizer que não podemos ficar contra esses movimentos. Mas apostar que eles vão mudar o curso das coisas no país é besteira. Eles não vão mudar. Tá certo? O que eles podem fazer, e de fato fizeram, é desacelerar, vamos dizer, as iniciativas do governo. Quer dizer, enfraquecer o governo. Tá certo? Enfraquecer, sobretudo, popularmente, no sentido da sua imagem popular. Né? Hoje você pode dizer que o mito petista, a aura de encantamento do petismo, acabou. Tá certo? Bom, acabou, mas acontece o seguinte. Nesse ínterim, eles já conquistaram todos os postos da hierarquia no executivo, no legislativo, no judiciário, na Receita Federal, no diabo, tá, né? Até nas Forças Armadas. Né? E eles estão lá nos seus postos ainda. Mesmo que a nação inteira os odeie, isso não vai tirá-los de lá. Por quê? Quando chega na hora das eleições, tá bom, aqui o povo está maciçamente contra o governo. Mas sim, o governo tem as maquininhas de votar e ele produz o resultado que ele quiser, mediante apuração secreta. Então, criou uma espécie de círculo vicioso na qual a máquina de dominação se autorreproduz independentemente do que o povo pensa. Então, essa é a situação. Então, isso quer dizer que protestos populares não vão acabar com isso. Mesmo que você crie uma onda de ódio antipetista, isso não tira um único petista do seu cargo. Né? E, vamos dizer, tá mais do que claro que, vamos dizer, que essa via eleitoral, ela está bloqueada pelas maquininhas. Né? Ah, então vamos fazer um golpe militar. Falou, mas escuta, mas você tem ideia da doutrinação maciça que esse pessoal das Forças Armadas sofreu nos últimos anos? Vocês viram o discurso do novo comandante do Exército, em que ele diz o seguinte: ah, agora as Forças Armadas têm uma outra mentalidade, porque nos anos 60 havia aquela coisa de Cuba exportando revolução, agora nós temos instituições estáveis e sólidas, tudo mudou. Eu digo, bom, essa análise está 100% errada, tá certo? Essa é uma análise de menino de escola. Então, as pessoas dizem, não, mas ele garantiu que as Forças Armadas estão atentas e preparadas. Se houver uma tentativa de eternizar um partido no poder, nós reagiremos. Mas a tentativa já aconteceu e já deu certo, meu Deus do céu. Além disso, se você comparar a situação dos anos 60 com a de agora, nos anos 60, Cuba só tinha uma rede de pequenos grupos de guerrilha. Cuba não tinha um Foro de São Paulo. Não tinha uma articulação de 200 partidos políticos. Cuba não tinha 12 governos aliados na América Latina. Muitos deles com poder monopolístico sobre as suas respectivas sociedades. Isso quer dizer que a situação hoje está infinitamente mais perigosa do que nos anos 60. E o general vê exatamente o contrário. Então quer dizer que não é um homem capacitado para fazer uma análise histórico-política. É um homem que se deixa levar por chavões de mídia. Hoje temos instituições estáveis, tá certo? O que quer dizer instituições estáveis? Uma eleição com apuração secreta, é isso que ele quer dizer? Então, se você analisa o período do governo militar, você vê que você tinha uma imensa mídia de oposição. Eram semanários, dezenas de semanários que apareciam nas bancas, eram lidos, etc, etc. Um deles, o Pasquim, chegou a ter uma tiragem maior do que qualquer jornal diário. Agora, durante o período petista, cadê a mídia de oposição antipetista? Não tem. Simplesmente não tem. Ou seja, eles conseguiram um controle completo da mídia. E tem uma parte da mídia que não está totalmente sob o domínio deles, porque, embora comungue dos mesmos ideais, não quer ser controlada pelo governo. Por quê? Porque isso é contra os seus interesses financeiros. A família Marinho concorda com o PT em quase tudo. Só que é o seguinte, no meu jornal mando eu, ele é meu. Portanto, existe um conflito de interesses aí, com relação à propriedade da mídia. E isso é o único ponto de divergência que existe. Então, vamos dizer, esta mídia que é altamente colaboracionista e que ela é muito prestativa no sentido de dar esta ilusão de estabilidade das instituições, né, e que, você vê, ela é maciçamente muito mais antimilitar do que antipetista, né, toda a mídia. Está aí o Reinaldo Azevedo, que não me deixa mentir. Quer dizer, que é o camarada que, na grande mídia, é um dos camaradas que estão mais, aspas, à direita. E, no entanto, se você fala de militares, tem horror, tem xilique, tá certo? Então, quer dizer que essa mídia inteira, ela se fez na luta contra o governo militar. E ela não se esquece disso, e não vai esquecer nunca. A mídia, de fato, teve muita dificuldade naquela época, né? As empresas de mídia, tá certo? As grandes empresas. As grandes empresas de mídia tinham mais dificuldade do que a mídia de oposição, mesmo, a de mídia comunista. Se você for ver assim, por exemplo, cada jornal tinha um censor, né? Ali no Estadão o censor ficava na portaria, porque o Rui Mesquita não deixava entrar. Mas isso quer dizer que todo o noticiário era lido pela Polícia Federal diariamente, era controlado, e isso criava problemas. Mas às vezes as pessoas que estão de fora não imaginam o que é isso. Você está com a edição pronta, não fechada, está na oficina, e chega um neguinho e diz, não, isso não pode, aquilo não pode, aquilo não pode. Você tem que montar tudo de novo, meu Deus do céu. Isso custa um dinheirão e uma perda de tempo. Tá certo? Eu lembro assim que eu era subeditor, copy desk da página de política. A gente fechava, para fechar, quer dizer, você tem as matérias já escritas e diagramadas, quer dizer, calculado o tamanho, desenhado a página e baixou para a oficina. Então, quando fechava a última parte política, eu ia para casa, eu morava perto da redação do Estadão, eu ia a pé, era assim, dois quarteirões. E eu morrendo de sono, saía dali duas, três horas da manhã, ia dormir umas duas horas, daqui a pouco acordava, falou, opa, tem tal matéria, eles não vão deixar passar, vai ter que fazer tudo de novo. Daí telefonava para a redação. Eles cortaram, não sei o quê. Não, não cortaram, alívio. Daí eu voltava a dormir. Tá certo? E houve uma vez que pareceu uma especulação, os militares estavam discutindo quem ia ser o novo vice-presidente da República. E a notícia estava proibida, você não podia especular. E eu, por uma distração, deixei passar a matéria. Quando acordo, eu lembro, 6 horas da manhã. Falei, pronto, apreenderam a edição. Daí eu liguei lá, falei, o que aconteceu? Falei, não, alguém cortou a matéria. E a edição não foi apreendida. Falei, daí eu voltei a dormir. Então, era isso todos os dias. Né? Você não imagina onde, o prejuízo que isso dá para uma empresa jornalística. Então, as empresas jornalísticas, o ódio dos militares com justa razão. E esse ódio se conserva. Então, quer dizer, quando veio a Nova República, foi uma festa. Acabaram os problemas. Tá certo? Só que, decorridos 20 anos, o PT começa a falar em controle da mídia. Então, volta o terror, pânico, e essa mídia fica contra o PT por causa disto. Eles não querem que as suas empresas sejam controladas. Vocês não precisam nos controlar, nós puxamos o seu saco, nós servimos a vocês de graça, por nossa conta, mas a empresa é nossa, o dinheiro é nosso e nós fazemos o que quiser. Então, esta é a única briga que existe entre a grande mídia e o PT. Isso é suficiente para o PT considerar que essa grande mídia é extrema-direita. A Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, etc. Então, é claro que, no momento em que esta mídia, que promove todas as causas pelas quais o PT luta, é chamada de extrema-direita, nós estamos num ambiente de delírio psicótico e as palavras já não querem dizer mais coisíssima nenhuma. Não é possível você... quando você chega na Europa, você ainda sabe o que é extrema-direita. Então, por exemplo, hoje o Felipe Morazé publicou um extrato da entrevista que eu fiz com o Alain Pierre Fitte, na entrevista eu fazia uma pergunta sobre o Le Pen. Então, na França, ninguém diria que o Alain Pierre Fitte é extrema-direita. Por quê? Porque havia uma extrema-direita manifestada na pessoa do seu Le Pen, e as pessoas sabem fazer a distinção. Agora, no Brasil, não. No Brasil, qualquer um pode virar extrema-direita. Por quê? Porque quando alguém o chama de extrema-direita, não está fazendo uma catalogação sociológica objetiva. Está expressando a sua confusão interior apenas. A explosão de uma alma confusa e atormentada. Pois hoje não apareceu esse sujeito lá dizendo que o jihad é uma criação minha e do George Bush. Eu falei, ah, é? Então, se eu criei o jihad, você explodiu o Chernobyl, meu filho. Só pode ser isso, que o Otávio Frias explodiu o Chernobyl. É claro que é uma declaração absolutamente psicótica, mas as pessoas publicam isso como se fosse uma coisa normal, como se fosse uma opinião política, quando não é. É a expressão de uma sintomatologia apenas, de uma confusão interior quase indescritível e impossível de destrinchar. Então, por isto mesmo, é inevitável que os movimentos que buscam reagir contra o governo padeçam eles mesmos dessa própria confusão. E essa confusão, então, se expressa, em explosões emocionais, de moralismo indignado contra este e contra aquele, as pessoas, ele tocou na minha honra, etc. Eu digo, mas tudo isso é absolutamente psicótico, porque não corresponde a nenhuma categoria objetiva. Não se trata de divergências objetivas em torno, de pontos estratégicos, etc, etc. Não, são simples impressões de momento que explodem com uma linguagem pseudopolítica. Então, por isso mesmo, eu vejo que quando eu disse que esses movimentos eram uma ejaculação precoce, eu falei, eles são uma ejaculação precoce, mas às vezes até a ejaculação precoce dá certo. Um pouquinho, pelo menos. Então, vamos apostar neles. Não apostar tudo. Apostar com um ceticismo, com reserva. Tá certo? E hoje eu vejo que, de fato, era uma ejaculação precoce. Não houve uma preparação de terreno, não houve um debate. E não é que não houve um debate. Não há intelectuais qualificados para fazer o debate. Esse aqui é o problema, gente. Então, por exemplo, se nós quisermos assim, Reunimos aqui 30 pessoas altamente qualificadas, com uma boa formação em ciência política, em história, etc, etc. Bom, então vamos descrever o panorama de quais são as correntes de força que estão atuando na América Latina. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, vamos identificar quais são as organizações internacionais que as colocaram aqui e que elas estão dirigindo, né? E terceiro, vamos tentar traçar qual é a estratégia geral dessas organizações para saber quais estão associadas com quais e quais estão disputando. Bom, é claro que isso é o mínimo, né? Quer dizer, é a descrição do terreno, é a descrição do problema. Isso nem começou ainda, boa. Né? Então, isso quer dizer, o pessoal está querendo entrar numa guerra sem saber aonde é a batalha, quem é o exército que está do outro lado, que armas tem, não sabe nada. É apenas, vamos dizer, a expressão de um desconforto. Então, se o pessoal da esquerda está expressando o seu desconforto contra não sei o quê, o pessoal da direita também está fazendo a mesma coisa, porque é só o que todo mundo sabe fazer. Então, voltamos sempre ao ponto inicial. O que é preciso no Brasil é formar uma nova geração de intelectuais qualificados para começar a fazer uma descrição do problema. Né? Da descrição do problema, talvez surja uma estratégia. E dessa estratégia talvez surja um processo de luta que, prosseguindo por 20 ou 30 anos, talvez possa mudar as coisas. Ou seja, o problema não mudou em nada, nós estamos no mesmo ponto. Né? E a explosão de indignação que nós vimos pelas ruas ela expressa corretamente o descontentamento popular, mas é o caso de perguntar qual é a perspectiva de poder que essas pessoas têm. É zero. Se você pegar os revoltados online, o pessoal diz, peraí, você tem um plano para a tomada do poder? Não tem nenhum. Estou apenas dizendo, ai, me dói, ou eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, sou com o saco cheio, etc, etc, etc. É somente isso. E isso não é política. Isso aí é psicopatologia. Então, isso quer dizer que a análise que nós fizemos, vamos dizer, da mentalidade da esquerda, teria que ser acompanhada de uma análise das fontes do sentimento de direita, do sentimento conservador. Né? Onde se misturam, vejam vocês. Assim, desde cristianismo tradicionalista até racismo de inspiração nazista, saudosismo policial dos anos 60, que era bandido bom, bandido morto, e o discurso liberal que foi criado pelo Instituto Liberal do meu amigo Donald Stewart Jr., doutrinas liberais, alguns elementos soltos e esparsos de conservadorismo anglo-americano que aparecem aqui ou ali, o presidente ouviu falar de Russell Kirk no artigo do Olavo, vai correndo, publica um artigo do Russell Kirk e já sai fazendo conferência a respeito. É isso que nós temos, quer dizer, é uma confusão dos diabos também. Né? Por exemplo, essa questão que eu sempre digo do gaysismo. Eu digo, olha, vocês querem lutar contra o movimento gaysista ou vocês querem lutar contra o homossexualismo? Meu filho, o homossexualismo começou na pré-história, começou no reino animal, você está entendendo? Você já vê lá um macacão comendo macaquinho, você está entendendo? Você quer lutar contra isso? Olha, vai demorar um pouco, meu filho, você está entendendo? Agora, o movimento gaysista é um movimento político com objetivos determinados que quer introduzir certas modificações na lei e esse pode ser combatido por meios políticos. Você precisa escolher o que você quer. E combater um implica que você abdique de combater o outro. Não é possível combater o gaysismo e o homossexualismo ao mesmo tempo. Não é, isso é absolutamente impossível. Então, essa confusão, isso é só para dar um exemplo de uma das inumeráveis confusões que existem na cabeça desse pessoal. Quer dizer, você está indignado porque os caras estão querendo forçar, vamos dizer, a sociedade a reconhecer o homossexualismo como uma conduta inatacável, que falar contra ela será crime, ou você está indignado porque o sujeito está praticando o homossexualismo? Né? Eu, ó, quando você pratica homossexualismo, ele não afeta a minha vida no mais mínimo que seja. Você se fecha lá no quarto com o outro amigo dele, faz lá o que quiser. Isso não dói em mim, não me afeta de maneira alguma. Mas, se de repente você abrir a boca contra um projeto de lei, se torna um crime hediondo, opa, aí a coisa mudou completamente. Né? Então, eu vejo, por exemplo, nas mensagens que eu recebo no Facebook, quando eu escrevo alguma coisa sobre o movimento gaysista, pelo menos 50% a 60% das mensagens que eu recebo em resposta são anti-homossexuais. Eu digo, que coisa mais inócua do mundo, meu filho. Hein? Você veja, na Itália, no 400, o homossexualismo era crime e era punido com pena de morte. E foi uma das épocas de maior florescimento do homossexualismo em toda a história humana. Isso quer dizer que nem pena de morte acaba com isto. Então, se você está a fim de lutar contra o homossexualismo, meu filho, você faça um plano estratégico de aproximadamente 100 mil anos pela frente, talvez você consiga alguma coisa. Agora, se quando o movimento gaysista, não, o movimento gaysista surgiu ontem e ele pode acabar amanhã. Mas você tem que saber aonde você vai dar o tiro. Mas ainda te digo, se você não obtiver, se você quer lutar contra o movimento gaysista e você não obtém o apoio de uma parte considerável do público gay, você está perdido. É? Se eles não apoiarem, acabou. Por quê? Se você vincula um projeto político a um desejo sexual, pronto, esse aí ganhou, porque você não vai abdicar do seu desejo sexual. Então, o que você tem que fazer é separar uma coisa da outra. É? E se você insiste no discurso anti-homossexual, você está juntando. Então, o indivíduo, pelo simples fato de ele ser homossexual, ele acaba aderindo a essa coisa. E daí, ele só vai parar quando morrer. Então, isso quer dizer que para ele, isso se tornará uma luta de vida e morte, da qual ele não poderá abdicar jamais. E quem fez isso? Foi o inimigo do movimento gaysista que fez isso. Então, isso revela uma falta de discernimento total. Tá certo? Então, isso quer dizer que, do mesmo modo que fiz essa análise das fontes do esquerdismo, as fontes do direitismo também precisariam ser analisadas. Só que aí a coisa é muito mais difícil, porque, no caso do esquerdismo, todas as fontes são de ordem intelectual. Todas elas. Todas elas estão em livros. Tá certo? Elas fazem parte da cultura. E no caso da direita brasileira, as fontes não vêm daí. Né? Você não tem documento. Por exemplo, você não tem um livro que expresse a ideologia policial. Que é um elemento importante na política brasileira. Não tão importante quanto a esquerda costuma imaginar, mas ele é importante. Tá certo? Então, bom, aonde está resumido de uma maneira linguisticamente formal a ideologia policial? Não está em lugar nenhum. Então, não é uma fonte cultural, não é culturalmente estabelecida. É um zum-zum, é uma coisa anônima. E isso é muito mais difícil de recompor. Fontes desse tipo são muito mais difíceis de você recompor do que fontes escritas. Né? Se você perguntar, da onde vem exatamente a ideologia liberal e como ela se forma e quais são as relações entre a ideologia liberal e as outras ideologias de direita? Ele diz, bom, você teria que escrever uma história da bibliografia liberal que foi sendo introduzida no Brasil, como é que ela foi afetando um, outro. Por exemplo, o sujeito leu o Hayek, ele pode aderir a essas ideias, mas, bom, acontece que as ideias do Hayek só dizem respeito a um ou dois aspectos da vida histórico-social, não diz respeito aos demais. Então, quando você adere ao Hayek, esse é o caso de perguntar, mas o que você pensa sobre o restante dos assuntos que o Hayek não tratou? Em geral, o indivíduo nem sabe que esses assuntos existem. Quer dizer, que é a adesão atomística a dois ou três princípios isolados. Então, como é possível, vamos dizer, um diálogo, um debate, digamos, entre eu e um sujeito que se diz liberal ou libertário? Não é possível. Né? Por quê? Porque o indivíduo faz a sua carreira em torno da adesão a dois ou três princípios isolados que para ele são fetiches. E não é, não é, isso não vem, vamos dizer, de uma análise real da sociedade, com toda a sua complexidade. Né? Vem apenas de um elemento de identificação que serve como alicerce estruturante da personalidade. O indivíduo se apoia naquilo, ele se identifica com aquilo, porque aquilo é parte da identidade dele. E ele, evidentemente, não pode abdicar, porque se você destrói aquilo, caiu a identidade. Né? Então, é claro que qualquer discussão nessa área, ela está sempre desnivelada. Eu estou falando uma coisa e estou falando de outra completamente diferente. Então, isso quer dizer que uma discussão racional dentro do campo liberal conservador ainda é impossível. Então, se eu pegar, por exemplo, todo o pessoal que organizou essas passeatas, esses movimentos, e perguntar para eles, ó, de vocês aí, qual leu o Pierre Bourdieu? Nenhum. Qual leu o Herbert Marcuse? Nenhum. Qual leu o Georg Lukács, Karl Korsch? Nenhum. Então, quer dizer, eles não sabem nada de marxismo. Eles não sabem contra o que estão lutando. Eles estão apenas expressando uma indignação popular justa, verdadeira, real. Tá certo? Mas não há uma visão real do território, da distribuição dos exércitos e assim por diante. Então, voltamos à estaca zero. O que nós temos que fazer é o que nós estamos fazendo aqui neste curso. Nós temos que formar a intelectualidade para que um debate diagnóstico seja possível daqui a alguns anos. Né? E daí talvez surjam projetos políticos melhores. Mas a situação já chegou a um ponto dramático. Eu digo, eu sei que chegou a um ponto dramático. Eu mesmo coloquei no Facebook esses dias uma mensagem dizendo, o PT conseguiu o que queria, está implantado, né, o reino da cafajestada prepotente e assim por diante. Já estamos vivendo dentro disso. Digo, olha, mas desde quando a urgência do problema facilita o acesso ao remédio? Digo, se a coisa é urgente, não, então eu me lembro daquela frase do Goethe, é urgente ter paciência. Isso quer dizer que, por mais urgente que seja o problema, a solução será de longo prazo. Agora, e se você morrer no meio do caminho? Fala, bom, se você morrer, o problema está resolvido. Né? Então, o que tem de fazer ainda é, vamos dizer, seguir o caminho das pedras. Aquelas etapas para a formação de qualquer movimento político, elas não são abreviáveis, elas não são saltáveis. Quer dizer, primeira etapa, você tem que formar a intelectualidade, você tem que ter longos anos de debate até você formar uma massa crítica, isso é uma consciência comum dos problemas, de modo que você tem alguns milhares de pessoas que entendam o mesmo diagnóstico, nos mesmos termos, tá certo? E que, portanto, sejam capazes de articular uma ação corretiva. Em segundo lugar, depois de você ter esta massa crítica, daí começa o quê? A coleta de fundos para você gerar um movimento político, porque sem dinheiro não se faz nada. Depois da coleta de fundos, você tem a formação da militância, que leva alguns anos. Com o agravante de que, quando chega na coleta de fundos, você não tem as FARC pelas suas costas, você não tem o Google pelas suas costas, você não tem o Rockefeller pelas suas costas, você não tem o Jorge Soros pelas suas costas, você não tem nada. Você vai ter que aprender a fazer dinheiro. Os comunistas, quando eles se veem numa situação que não tem dinheiro, isso, às vezes assaltam banco, assaltam trens. Né? Stalin fez sua carreira como assaltante de trens e assim por diante. Então, é uma possibilidade, se vocês quiserem formar um grupo de assaltantes, tá certo? É uma possibilidade. Eu não sei como se faz isso, eu não tenho tecnologia disso, não posso ensinar isso para vocês. Mas outras fontes de dinheiro, talvez eu possa ensinar. Mas, vamos ver, a primeira fonte de dinheiro é o quê? É a contribuição dos próprios militantes. Então, se você pegar todo esse pessoal que está gritando nas ruas, ele, quanto por cento dos seus ganhos você daria para a sua causa? Né? Chega, não há ninguém dá nada. Quando apareceu aí umas pessoas, dá uma porcina e outra, coletando dinheiro para fazer um conclave, né, para alugar uma sala no National Press Club, custa um dinheirão, para fazer um conclave, imediatamente apareceram pessoas denunciando. Eles querem tirar, eles estão coletando dinheiro, né? Estão nos usando para fazer dinheiro. Fala, meu Deus do céu, quer dizer, não se pode nem mesmo fazer a coleta, né? Então, quer dizer, o brasileiro não está preparado nem mesmo para contribuir para um movimento. O pessoal da esquerda está, por quê? Porque a esquerda no Brasil começou nos anos 20, quando fundou o Partido Comunista. Ela tem uma... Quando começa a formação do PT, né, ele já tinha 60 anos de tradição e de solidariedade, porque se você é perseguido, você foi perseguido duas vezes, foi perseguido na ditadura Vargas, foi perseguido no governo militar, isso cria solidariedade. O pessoal da direita não foi perseguido o suficiente ainda, né, para entender que não, nós precisamos nos solidarizar e precisamos dar o nosso dinheiro. Então, nem mesmo nisso aí nós chegamos. Então, essas três etapas preliminares, o debate, a coleta de fundos e a formação da militância, nenhuma delas foi percorrida ainda. Então, eu não digo que esses movimentos sejam inúteis. Para alguma coisa eles servem. Eles apressam, de algum modo, a tomada de consciência. Mas... eles não se aproximam nem um pouco do que seria necessário para mudar o curso dos acontecimentos. Você pode ficar protestando, você pode odiar o seu governo durante 50, 60, 70 anos, sem que esse governo se mova um milímetro para cá nem para lá. E você veja, se você pegar em Cuba, quantas pessoas aprovam o governo cubano? Eu acho que 3 ou 4. O Fidel Castro, o Raul Castro, a mãe deles no túmulo, né? Nem a filha do cara aprova, ela fugiu para a Flórida. É? O Obama, também o Obama e o Leonardo Boff. Tirando isso, ninguém mais gosta. E isso modifica alguma coisa o regime cubano? Em absolutamente nada. Então, quer dizer, a revolta popular não quer dizer nada. Ou ela é canalizada para um plano estratégico, ou ela não dá em nada. E, por enquanto, o plano estratégico do movimento de rua é o quê? Fazer mais movimentos de rua. Mas, e como nós vamos... como iriam se articular, por exemplo, com o partido nominal de oposição, com o PSDB? Como lidar com o PSDB no meio disso? Ninguém sabe, nem isso sabe ainda. Né? Aconteceu o que eu disse, que o movimento, o pessoal, os deputados, os senadores, teriam que ir atrás da massa, porque a massa se adiantou, eles teriam que ir atrás. E isso aconteceu, de fato. Mas... daí não resultou nenhum plano estratégico, nenhuma análise diagnóstica, nada, nada, nada, nada. Então, muito bem, é isso tudo que eu estive tentando mostrar com relação à confusão mental do pessoal da esquerda e da direita. Estou apenas mencionando que eu não me sinto sequer capacitado para descrever as fontes da confusão direitista, porque não há documentos. A maior parte dos componentes dela são componentes que circulam oralmente, né, influências pessoais, etc, etc. Então, voltamos à estaca zero. Apesar, vamos dizer, da manifestação de descontentamento popular, apesar de tudo isso, e apesar do desgaste da imagem do PT, nós ainda estamos no mesmo ponto que estávamos antes. Então, temos que continuar com o nosso trabalho. Né? E, nesse sentido, eu queria aqui destacar alguns empreendimentos que estão sendo levados a cabo por alunos desse curso. E para você ver que todo o nosso esforço não tem sido em vão. Quando as pessoas dizem, ah, esses movimentos de rua são efeito do trabalho do Olavo de Carvalho, falo, não são efeito. São um sintoma, um efeito colateral. Porque eu não trabalhei para isto. Eu não posso retirar o meu apoio completamente, mas eu não me sinto o pai de nada disso, e se me perguntasse o que é para fazer, eu não diria para fazer nada disso. É coisa completamente diferente. Então, eu vou ler aqui para vocês uma mensagem que eu recebi do Hélio Angotti Neto, para vocês terem ideia do que é para fazer. Pesado, professor Olavo e família. Sei que em nada dependem desse pequeno relatório, que nada fazem tendo em vista tais coisas muito miúdas quando postas ao lado daquilo que as originou. que a obra filosófica que há mais de 11 anos despertou minha vocação intelectual. Mas creio que, por razões de justiça, ao ver mediocridades e picuinhas como a de um Júlio Lemos da vida, devo satisfações e resultados diretos e indiretos da obra do professor Olavo Carvalho. Minha produção intelectual especializada em oftalmologia, obviamente, não está ligada diretamente à obra do professor, mas toda a minha produção em filosofia da medicina e bioética está profundamente enraizada no seu esforço original. Posso enumerar. Ele enumera as coisas que ele tem feito. Criação do Seminário de Filosofia Aplicada à Medicina. Orientação de 4 iniciações científicas em humanidades médicas. Contato acadêmico e agora de grande amizade com o professor Ricardo da Costa e com o professor Leonardo Serafini Penitente. Criação da Mirabilia Medicina, especializada em humanidades médicas, sediada na Universidade Autônoma de Barcelona e indexada internacionalmente. Realização de 2 seminários de humanidades médicas com pesquisadores e professores de diversos locais do Brasil, incluindo o UFMG, UFES, Fiocruz, etc. Publicação de 3 volumes da Mirabilia Medicina com seus respectivos editoriais. Apresentação de 2 trabalhos no Congresso Brasileiro de Bioética, um deles premiado, 2013. 3 apresentações no Congresso Internacional de Humanidades Médicas, 2013. Apresentação de diversos outros trabalhos em congressos locais, regionais e nacionais, como COBEM, 2014, e os congressos da AMES. Publicação em periódicos nacionais e internacionais. Cargo de editor associado à Revista Internacional de Humanidades Médicas. Publicação do livro A Morte da Medicina. Criação de um espaço para o estudo da filosofia da medicina dentro das universidades de medicina, gradualmente em crescimento. Contato acadêmico com Rodrigo Gé, Bruno Garchang e todos dispostos a futuros projetos acadêmicos. 2 obras em andamento, A Tradição da Medicina e A Utopia da Medicina, e outras coisas mais. É isso que tem de fazer. Vocês têm que trabalhar, produzir e criar uma cultura. Né? Sobretudo, escrever livros. Né? Sem uma barreira de livros, você não para o inimigo político. Agora, existem outros empreendimentos que estão aí andando. Né? Você tem o caso do Márcio Bragalha, que adotou aquele sistema da educação liberal, que eu tinha vindo lecionando lá no Paraná. Ele adotou aquilo para os presidiários, né, dando um alívio de pena para o presidiário conseguisse ler determinado livro e produzir um relatório. Quando você vai ler a lista dos relatórios aqui que os caras fizeram, é um negócio maravilhoso de você chorar, de você ver a profundidade de consciência que esta coisa está despertando em pessoas que ainda ontem eram apenas criminosas. Né? E esse projeto, então, já se espalhou pelo mundo, foi adotado na Itália e na Inglaterra está uma briga porque tem uma lei que proíbe enviar livros de fora para os presidiários. Então tem um grupo de escritores ali sediados no Pen Club, que é a maior organização internacional de escritores do mundo, lutando para ver se derruba essa lei. Se não derrubar a lei, então um projeto como esse do Bragalha não pode ser adotado na Inglaterra, tem que tirar essa lei primeiro. Né? Por aí você vê as repercussões internacionais da coisa. Né? 3, nós temos o projeto da editora concreta do Renan Martins dos Santos, o projeto de estudo Machado de Assis como crítico cultural. Nós temos todos os cursos do Rodrigo Gurgel, os cursos do Sidney Silveira, tá certo? Do Rafael Falcon, curso latino do Rafael Falcon. Nós temos todas as coisas que o Felipe Moura Brasil está fazendo através da mídia. É isso que tem de fazer, gente. Né? Protesto popular é uma espuma. É estas coisas que criam, vamos dizer, o alicerce para um movimento político. Só que tudo isso aqui ainda é pouco. Nós temos aqui milhares de alunos no nosso curso. Eu gostaria que todos aqueles que estão criando algum empreendimento, tem gente que criou revista, quer dizer, ninguém negará que essas revistas de cultura que têm aparecido estão de algum modo o resultado do meu trabalho. Sou só um cafajeste e negaria uma coisa dessa. Não vou nem mencionar o nome das revistas, mas elas têm aparecido. Editoras novas, a criação da própria Vida Editorial, que já é um sucesso, né? O próprio sucesso do livro mínimo. Né? Tudo isso surge daqui deste curso, mas surge por iniciativa dos alunos. Quando o Felipe Moura Brasil quis organizar o livro, ele me perguntou como é que devia fazer. Eu disse, faça do seu jeito. É. Ele fez do jeito dele, eu não dei nenhum palpite e saiu maravilhoso. É. Então, são pessoas que têm iniciativa. E são essas pessoas que podem garantir ao Brasil um futuro melhor. Porque Quer dizer, a crise mental intelectual do Brasil é uma coisa indescritível. Por exemplo, eu acabo de receber um pedido de uma revista importante aqui, de um artigo respondendo a pergunta: como é possível que a teologia da libertação ainda tenha adeptos? É, porque ela já foi totalmente desmoralizada do ponto de vista intelectual, mas ainda tem gente que segue. Eu não posso responder essa pergunta sem entrar na discussão específica do fenômeno brasileiro. E o fenômeno brasileiro é difícil de descrever para um americano ou para um inglês, porque as palavras que você usa para descrever a situação são as mesmas palavras que eles usam aqui. Se você fala decadência intelectual, você fala, aqui nós também temos, né? Violência e criminalidade, drogas, aqui nós também temos, né? Então, vamos dizer, a diferença é uma diferença de quantidade e não da coisa. Os problemas são os mesmos, só que numa quantidade, vamos dizer, inabarcável e quase indescritível, tá certo? Então, você fala em matéria de criminalidade, por exemplo. Veja, a criminalidade nos Estados Unidos, ela está decrescendo há 30 ou 40 anos. Não para de diminuir. É? Por exemplo, se você pegar, os casos de estupro, eles nos últimos 20 anos diminuem 65%. É? E no Brasil? É? Não para de crescer. Consumo de droga aqui diminui, toda a parte diminui. Aliás, na América Latina inteira diminui, só no Brasil aumenta. Né? Então, o caso da demolição das escolas. Né? Todo americano aqui está chocado com a má qualidade da educação americana hoje em dia. Só que o que eles chamam de... Você descrever a situação no Brasil com os mesmos termos, má qualidade da educação, assim, claro que não dá uma ideia do que está acontecendo. É até falsificá-la. Então, é preciso inventar novos instrumentos linguísticos para descrever o que está acontecendo no Brasil, de modo a torná-lo compreensível a um observador estrangeiro. Né? Bom, muito bem. Então, isso aqui... Você veja algumas coisas nesse projeto do Bragalha, né? Apareceram, que foram discutidas por presidiários, né? Então, o pessoal que leu O Coração das Trevas, então, confronta os dois personagens, o Kurtz, que é o sujeito que foi enviado lá para uma zona de mineração de diamantes, que se torna uma espécie de deus e prisioneiro de uma tribo, tá certo? E regride o barbarismo mais infernal. E o Marlowe, que é o sujeito que observou tudo isso e que conta e que tenta explicar. Então, o presidiário pergunta: eu quero ser o Kurtz ou quero ser o Marlowe? Que é o problema moral central da novela. Né? Pois, Otelo, a culpa é minha e não das dificuldades e das tentações. Você vira um prisioneiro, nem tem um crime nas costas, que lê o Otelo e é capaz de chegar, vamos dizer, a uma compreensão objetiva de sua culpa. Né? Outro que diz aqui: a Montanha Mágica é igual aqui. Montanha Mágica é um livro dificílimo de ler, gente. A Montanha Mágica é um universo inteiro. Né? E faz o prisioneiro ler a Montanha Mágica e diz: pô, é igualzinho aqui. Mas isso é um negócio quase miraculoso, pô. Né? E isso está acontecendo. Né? O outro dizendo: queremos mais Shakespeare, por favor. Pedindo mais livros de Shakespeare. Né? No programa. Né? O sentido do sofrimento. A família do criminoso é a família da vítima. A partir da novela Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch. Ou seja, essas pessoas estão se humanizando profundamente, meu Deus do céu. Né? E note bem, numa situação, numa sociedade confusa como o Brasil, é muito capaz que pessoas que são fundamentalmente boas sejam capazes de cometer crimes, porque estão perdidas. E você vai pegar esse neguinho lá na cadeia e despertar e mostrar para ele tudo o que ele poderia ter sido e que ele ainda pode ser. É? Então, comparado com isso aqui, os projetos do nosso governo são projetos criminosos, simplesmente. Né? Então, o que, que o governo está fazendo, vamos dizer, para melhorar, né, os presidiários? Nada. Está apenas seduzindo e cortejando presidiários para que eles cometam mais crimes. E os crimes, é claro, continuam aumentando. Vem esta dona Dilma dizer, agora nós queremos a pátria educadora. Isso é de um cinismo atroz, porque você, Dilma, você não educou a você mesma, você é semi-analfabeta. Você é o anti-exemplo em matéria de educação. Você não nasceu numa família pobre, né, como Lula, você teve recursos para estudar, etc, etc. E, no entanto, você preferiu fazer guerrilha, assaltar banco, era mais divertido, e não adquiriu o mínimo de cultura para exercer o cargo nem de vereador do interior, quanto mais de presidente da República. E vem falar de pátria educador. Quer dizer, o que, que é isto? O que é para falar de educação é um educador, meu Deus do céu. E o educador tem que ser educado a si mesmo em primeiro lugar. Essa é a coisa mais óbvia do mundo. Né? Mas, no Brasil, desde que aceitaram como grande educador o Paulo Freire, que não educou nem sequer a mulher dele, né? É claro que essa palavra educação, ela vira um símbolo publicitário e nada mais. Não tem substância, não tem realidade. Agora, até quando nós vamos ficar vivendo, vamos dizer, de slogans, de chavões, de símbolos, símbolos reconfortantes, etc, etc? Será que nós nunca vamos poder conseguir descrever o que está acontecendo? Eu digo, olha, descrever o que está acontecendo no Brasil é difícil porque não há uma terminologia para isso. A terminologia das ciências sociais não é suficiente para isso. Nós precisamos criar novos instrumentos conceptuais, verbais, etc, etc. E para isso precisa ter os intelectuais formados. E é para isso, é isso que vocês estão fazendo aqui. Tá certo? Então, não tenham pressa de sair gritando e protestando e pedindo impeachment ou intervenção militar, etc. Porque isso apenas é um clamor impotente. Né? O sujeito faz isso, ele está pedindo, façam alguma coisa, porque eu não estou aguentando. E porque, sobretudo, eu mesmo não vou fazer nada. Né? Nós temos que criar a condição na qual nós faremos alguma coisa. Né? E, para isto, é necessário, antes de tudo, ter essa formação intelectual. Você vê, nenhuma pessoa... no mundo inteiro, as ideias políticas, os projetos políticos aparecem através de livros. Não é programa de TV, não é entrevistinha na Folha. Você primeiro escreve um livro. Né? Então você já tem ali uma concepção mais ou menos complexa, etc. Até o Obama teve publicado, ele não é capaz de escrever, então ele chamou um amigo dele lá para escrever, o terrorista, que é um escritor muito bom, mas bom, o livro é fake, mas é um livro, afinal de contas. E o livro pior, os livros não são ruins. Porque o homem, o amigo dele, como é que chamava o cara? William Hearst. William Hearst é um escritor bom. É um homem treinado, ele sabe escrever. É? Então, os livros saíram bons. Muitos anos depois é que se descobriu que foi o William Hearst que escreveu e não o Obama. Né? Mas a fama do Obama, o lançamento do Obama como político, foi feito através de dois livros. Né? Então, eu digo, se você não é capaz de escrever um livro com começo, meio e fim, você não pode liderar nada, meu filho. É? Agora, de todas as pessoas que estão se apresentando como líderes, eu digo, bom, eu conheço um que escreveu um livro que é o Lobão. O livro não está ruim, mas o livro não é um diagnóstico político. O livro é a expressão do sentimento de um brasileiro que sente um desconforto compreensível pela situação. É a explosão de uma alma apenas. Não é um programa político, não é um diagnóstico. Né? Então, bom, uma expressão do seu sentimento pessoal já é alguma coisa. Mas ainda não é esse o tipo de livro que nós precisamos. Nós precisamos ter centenas de diagnósticos de situação pendurados nas prateleiras das livrarias. Aí sim. Só que para isso nós precisamos criar as pessoas capacitadas para fazer isso. Então, esses meus alunos que já estão, que estão trabalhando em profundidade, não trabalham para aparecer, não vai reunir as massas, não vai levar aplauso em público, nada. Essas pessoas que estão trabalhando em profundidade, esses estão criando a possibilidade de um novo Brasil, mais dia, menos dia. É assim que se faz. Agora, no aspecto educacional, agora parênteses, porque eu vou fazer aqui uma coisa que não é nem para vocês. É uma mensagem que eu quero enviar e que eu vou botar no YouTube, para o senhor Otávio Frias Filho. Eu quero dizer uma coisa. Um dono de uma empresa de comunicações é um indivíduo que sozinho, com os seus recursos, poderia fazer do Brasil um centro cultural criativo digno da admiração do mundo. A USP, que no começo era um negócio espetacular, uma escola maravilhosa, foi criada por iniciativa do Júlio Mesquita Filho, um dono de jornal. É isto que um dono de jornal faz quando tem grandeza de espírito e não grandeza anal como você. Então, você é um cara que recebeu. Você não pode dizer que sua mãe era analfabeta, que você é um pobrezinho. Você recebeu tudo. Você nasceu em berço de ouro, recebeu tudo pronto do seu pai. Não só do seu pai, mas do esforço de milhares de empregados da Folha de São Paulo, inclusive eu mesmo. Eu ajudei a fazer a sua riqueza. Todos nós ajudamos, tudo para dar de bandeja. Para você fazer o quê com isso? Para você só cultivar futilidades, frescuras. Querer fazer bonito, fazer dinheiro, tá certo? E viver babando em torno de pessoas cuja carreira é inteiramente destrutiva, tá certo? Que nunca fizeram nada, nem pelo Brasil, nem por ninguém. Tá certo? Pessoas que vivem apenas de consumir verba pública e de cultivar o próprio umbigo. Você é o puxa-saco dessa gente. Tá certo? Você publicou esta semana essa entrevista do seu Laerte, que é um zero à esquerda, e que o seu Laerte, quem pergunta para mim, quem é o seu Laerte? O seu Laerte é a mulher mais feia da América Latina. É esse o currículo dele. Ele fazia uns desenhos antigamente e agora ele se mostra aí vestido de uma coisa que ele pensa que é mulher, tá certo? Mas que a mim me parece mais um rinoceronte. E graças a essa exibição de feiura, você sabe que a feiura tem um efeito hipnótico. A feiura, o grotesco, hipnotizam. Tanto quanto a beleza, a feiura gruda o seu olhar nela e você não consegue tirar. E tem muita pessoa vivendo isso. O Lula viveu disso o tempo todo. Exibição da sua feiura física, social e moral. O homem que sai dizendo que tinha saudade do tempo que comia um cabrito no Nordeste e que se gaba ter tentado estuprar uma companhia de cela, está exibindo a sua feiura. E as pessoas ficam sem saber o que fazer. Você está entendendo? Então, gruda hipnoticamente o olhar no sujeito. E é esse tipo de gente que você tem promovido. Você é indigno da fortuna que você recebeu, porque você a usa só para finalidades baixas. Você teria a obrigação de fazer uma coisa completamente diferente. Você teria a obrigação de fazer o que fez o Júlio Mesquita. Tá certo? O Júlio Mesquita criou a USP, que depois vocês destruíram. E você é o quê? É o puxa-saco da USP destruída. É o puxa-saco desse prostíbulo que é a USP hoje. Tá certo? Que, no seu próprio jornal, leia a matéria do Rogério Cerqueira Leite que saiu lá e veja o que vocês fizeram. Se em vez de puxa-saco da USP você tivesse descido o cacete como eu, eles teriam tomado vergonha na cara há muitos anos. Só que esperou a coisa chegar no fundo do poço para daí sair um artigo dizendo a verdade. Que é o do Rogério Cerqueira Leite. Então, fica aí a minha mensagem para você. Eu não lhe tenho respeito, eu não lhe tenho apreço, eu considero você uma pessoa profundamente desprezível. Tá? Esta mesma mensagem eu passo para todos os donos de mídia no Brasil. Todos são culpados disso. Você compara a vida desses caras, compara o empreendimento deles com o do Júlio Mesquita Filho, e você vê que o jornalismo brasileiro estava lá em cima e agora foi para baixo o esgoto. E está ficando cada vez pior. Porque no Brasil, basta um sujeito ser drogado ou ele se travestir, que ele imediatamente se torna uma divindade intocável. Então, o que é isso aí? Leviandade, frescura, tá certo? É o culto do beautiful people, o da moda, tá certo? É só isso que vocês fazem. Então, como é que se reage contra isso? Eu digo, não é gritando na rua, meu filho, é fazendo outra coisa. É construindo outra coisa. Como esses meninos aqui estão fazendo. Então, tá bom? Vamos. Eu vou suspender também a sessão de perguntas, porque a aula foi muito longe hoje. Então, desculpem, ficamos para a semana que vem. Talvez eu faça uma aula inteirinha só de resposta a perguntas. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.